Hoje vou falar de um vídeo que vi feito por um casal de influencers. Depois que acabei de ver esse vídeo sobre um produto tecnológico realmente inovador, feito e pago por e a dois influencers. Ambos pescam zero do que estão a falar. Imagina as conversas e explicações técnicas dadas pelos responsáveis da marca e da agência de comunicação que o escolheu para a coisa correr minimamente bem. Não vi o vídeo até ao fim. Mesmo que tenha arte e manha para se continuar engajado e dar mais tempo de antena ao dito, o que vai garantir um melhor resultado nos tempos de visualização, o que depois traduz no melhoramento do algoritmo e nas múltiplas capacidades de mostrar aos amigos, sem eu saber, involuntariamente, porque acabei de ver um vídeo muito tão bom, mas que eles só sabem sem o meu conhecimento e... Enfim, demorei algum tempo a olhar as caras do casal influencer. Pois, porque agora já se trabalha com casais, pois estes perceberam o filão que é dar a cara, o cu e o cabelo por portais noticiosos ou, vá lá, numa toada mais diferente, críticas a terceiros que se metem em casas fechados durante meses. Este vídeo pago a influencers sobre um produto tecnológico que vai custar mais de 1000 euros tenta, como muitos anteriores, piscar o olho e talvez abrir a carteira de quem realmente está disposto a dar tanto dinheiro para um vá lá e, digamos, smartphone de última geração. Pronto. Mas é aqui que a coisa começa a derrapar. As únicas pessoas que eu conheço e que estão, e atenção, podem dar tanto dinheiro por smartphone são... os early adopters ricos, 2. Os early adopters a prestações, 3. Os conhecedores de todos os trunfos técnicos e características inovadoras dos equipamentos que em alguns casos até vão ser utilizados. Ou utilizadas. Bom, e o que mais me confundiu neste vídeo, pago a um casal de influencers. É a vantagem de nele nunca perderem tempo a descrever as características técnicas, ou seja, a única coisa que realmente importa num produto novo e diferente dos outros, porque tem características técnicas diferentes dos outros. Isto não é muito, muito difícil de compreender. Ou seja, e muito simplesmente, desculpem-me, a marca e a agência de comunicação pagam a casal de influencers para tentarem convencer pessoas a comprar algo que... 1. Não percebem. 2. Não têm o logotipo que mais gostam. 3. Nunca irão usar mais do que 10% do real potencial. It's a test designed to provoke an emotional response. Perguntam-me, como também influenciador que sou, e repararam nesta pequena diferença, mas que usa a tecnologia do século passado, na forma de escrita, que realmente precisa de ser lida, e muitas vezes não tem bonecada, mas algumas imagens, não estarei eu ciumento, invejoso, ou como dizem os nossos irmãos, puto da vida? Numa palavra, podia, mas não estou. É que, para fazer figura de urso, tenho de ser realmente muito bem pago, coisa que somente alguns influencers conseguem neste país eco. São raros, porque os compara jogadores de alta competição. Têm vida curta, porque surgirá sempre um mais novo, mais rápido e melhor nos próximos anos. Os produtos esses serão sempre iguais, com mais ou menos aquilo e aquilo outro. Mas as caras, as carinhas, têm que ser larocas, com dentes imaculados, rugas pintadas com produtos ultra específicos e depois têm de ser filmados / fotografados por uma alta top que sabe mesmo da poda técnica e que não ganha no mês aquilo que um influencer ganha por, enfim, produto. O que realmente é interessante neste mundo influenciado, e está provado, é que poucos consumidores chegam realmente a adquirir o produto que está a ser apresentado. E isto por várias razões. 1. Não têm interesse. 2. Não têm dinheiro. 3. Só lhes interessa um logotipo, que não é aquele. Então, para que se gasta tanto tempo e dinheiro? Será porque é moda e todas as agências têm de ter influencers para vender às marcas só porque as outras marcas têm outros tantos influencers que tentam impingir produtos semelhantes e nos mesmos canais e que já foram indicados por outras agências? Será que o ser-se influencer não servirá apenas como fio narrativo para se conseguir uma compra ou, por exemplo, uma preferência, ou indo um bocadinho mais longe, um voto das pessoas que, One. Se estão nas tintas, Two. Tanto lhes serve a lista A ou B ou C, vão sempre, enfim, riscar o amigo, Three. Assinam de cruz porque whatever. No meio disto tudo, já me perdi e esqueci-me do equipamento que o casal de influencers estava a tentar vender. Talvez me lembrasse se fossem influenciadores. Lá está. Em português nos entendemos. E isso sim faria toda a diferença. Porque um influenciador é um opinador. Um influencer não é um opinator. E só cá entre nós, há quem faça zapping cada vez que surge uma pessoa que só lá vai com estrangeirismo bacuco e inútil. E essa pessoa muito moderna, geralmente, não compra aquilo que está a ver porque a sua atenção só durou 8 segundos. Estiveram com a Jungata para o podcast Inox Cromo. It's a test designed to provoke an emotional response.